Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 26 de março, em segunda discussão, o projeto de lei 610-A de 2011, de autoria do deputado Vaguinho do PMDB, que autoriza o Executivo a instituir a Política Estadual de Saúde Vocal do Professor. A proposição objetiva é prevenir os profissionais da educação de disfonias e problemas vocais. Uma dificuldade que os professores sempre tiveram. Ninguém melhor do que eu para saber disso, que durmo com uma professora todos os dias. Tem uma mulher professora, atuante, com grande experiência. E cuidar da saúde do professor, com certeza, tinha que partir dessa casa, da Assembleia Legislativa, através dos deputados. Eu apresentei esse projeto e colocando essa responsabilidade para o Estado. Então o Estado, através desse projeto de lei, terá toda a responsabilidade com o professor. Dar dignidade ao professor é dar dignidade aos alunos, às crianças do nosso Estado. O projeto fala em realização de, no mínimo, um curso para orientar os professores sobre o uso adequado da voz e de tratamento médico para os profissionais que apresentarem problemas vocais. Reportagem Ronaldo Ribeiro.